Quando alguém fizer você chorar, não deve desistir. Abre a boca, repreenda e grite para o mundo ouvir. Agora é que eu vou adorar. Ninguém vai calar a minha voz. Não foi em vão o que se fez aqui na casa do Senhor. A oração, a pregação, os hinos que você louvou, as lágrimas que foram derramadas lá no monte. Com certeza o anjo recolheu no odre e o levou, como líquido precioso, a presença do Senhor. E cada gota que fizeram você derramar